Marcela Silva. A Metamorfose Ambulante. O Maluco Beleza Raul Seixas. A partir de agora, em uma hora só pra você. A Hora do Maluco. O melhor de Raulzito. A vida, a obra e toda a sua maluquez. Muitas vezes, Pedro, você fala. Quem não tem colírio, usa óculos escuros. A Hora do Maluco. Apresentação, Marcelo Pacífico. Essa é a nossa lei. Muito bem, você está com a gente aqui na Hora do Maluco, trazendo muita música legal de Raul Seixas para você. Você acompanhando o nosso programa sempre na sua emissora preferida. Que legal, que legal. Olha, para você que está com a gente, eu sou Marcelo Pacífico. Estou toda semana com você com uma hora, o melhor de Raul Seixas por aqui, tá bom? E na Hora do Maluco, o programa é distribuído gratuitamente no www.mundodavoz.com.br. Chega de papo, vamos lá então começar com É Fim de Mês, aqui na Hora do Maluco, vamos lá. Você está ligado na Hora do Maluco. É, problemas posto de renda, né? É fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, eu já paguei a conta do meu telefone. Eu já paguei por eu falar, que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz do casa, apartamento, kitnet de um quarto, que eu comprei a prestação pela Caixa Federal. Au, au, au, não sou cachorro, não. Eu liquidei a prestação do paletó, do meu sapato, da camisa, que eu comprei pra domingar com meu amor lá no Cristo Redentor. Ela gostou e mergulhou, e o fim do mês vem outra vez. Do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. Eu já paguei o pegue, pague o meu pecado, mas a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar. Eu também sou filho de Deus, se eu não rezar eu não vou pro céu. Céu, céu, céu. Eu já fui pantera, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da parte pendurado no pescoço, que nego disse a mim que era o caminho da salvação. Já fui católico, budista, protestante, tem o livro na estante, todos têm a explicação. Mas não achei, mas procurei, pra você ver é que eu procurei. Eu procurei fumar cigarro Hollywood, que a televisão me diz que é um cigarro do sucesso. Eu sou sucesso, sucesso. No posto S, eu encho o tanque no carrinho, me entrou com o cafezinho com a cortesia da matriz. There's a tiger no chassi. There's a tiger no chassi. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. Do fim do mês eu já sou freguês. Eu já paguei o meu pecado na capela, sou minha luz de sete velas, sou completo meu senhor do bom fim. Olha por mim. Terminando a prestação do meu buraco, meu lugar no cemitério, pra não me preocupar, não mais ter onde morrer. Ainda bem que no mês que vem posso morrer, já tenho o meu tumbão, o meu tumbão. Eu consultei e acreditei no velho papo tudo do psiquiatra, que te ensina como é que você vive alegremente, acomodado e conformado, de pagar tudo calado, ser bancário empregado, sem jamais se aborrecer. Eu já paguei a prestação da geladeira, do açougue fedorento, que me vende carne podre, que eu tenho que comer, que engolir sem vomitar. Quando às vezes eu desconfio, se é gato, chega o mundo, aquele talho de acém que eu comprei pra minha patroa, pra ela não, não, não me apoquentar. Não me apoquentar. É fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês. fim do mês, do fim do mês, já se freguei. É fim do mês, é fim do mês, e o fim do mês vem outra vez. Ei, Mazola, boa mensagem. O melhor do Maluco Beleza, na hora do maluco. Cosmic magical number, add, multiply and divide. Love is a cosmic magical number, add, multiply and divide. Divide the number 9, add 4 and multiply. Love is a cosmic magical number. It's up to you to combine. Love is a magic cosmical number. Add, multiply and divide. Divide the number 9, add 4 and multiply. Love. Under a world, love is the law. Love is magic. Love is magic. Love is magic. O melhor do maluco, beleza, na hora do maluco. Grita ao mundo que você está certo. Você aprendeu tudo enquanto estava mudo. Agora é necessário gritar e cantar rock e demonstrar o teorema da vida e os macetes do xadrez, do xadrez. Você tem a resposta das perguntas, resolveu as equações que não sabia. E já não tem mais nada o que fazer a não ser verdades e verdades, mais verdades e verdades para me dizer, a declarar. Tudo que tinha que ser chorado já foi chorado. Você já cumpriu os 12 trabalhos, reescreveu o livro dos séculos passados, assinou duplicatas, inventou baralhos, passeou de dia e dormiu de noite, consertou vitrolas para ouvir música, sabe trechos da Bíblia de cor, sabe receitas mágicas de amor, conhece Marte, um amigo antigo labrador que te ensinou a ter do bom e do melhor, do melhor. Mas o que você não sabe foi ter é como ganhar dinheiro. Mas isso é fácil, você não vai parar. Você não tem perguntas pra fazer, porque só tem verdades pra dizer, a declarar. Trancado dentro de mim

Maluco, o melhor do som de Raul Seixas. A Hora do Maluco. O herói dos dias, o trem, misturando-se a pessoa e o céu.

juízo final. Os dentes de Jó, o preço do caos, peteca no chão. Vai sair, vai sair o sol outra vez, vai sair um frio pra luz, vai sair da cara ao terror, vai sair o expresso dos dois, vai sair a máscara azul, vai sair o verde do mar, vai sair um novo gibi, vai sair da cara ao suor. Cachorro urubu, vai subir o elevador, vai subir o preço do horror, vai subir o nível mental, vai subir o disco voador, vai subir a torre de Babel, vai subir o Cristo pro céu, vai subir a chama do mal. Os dentes de Jó, o preço do caos, peteca no chão. Vai a máscara azul, o verde do mar, o novo gibi da cara ao suor, o disco voador, a torre de Babel, o Cristo pro céu, a chama do mal. Apresentação, Marcelo Pacífico. Ei, meu pai, olha teu filho, meu pai. Ei, meu pai. Segura minha mão, me ajuda a levar. escura, nessa estrada escura, meu pai. Me afastar da luz que me conduz. Olha seu filho, meu pai. Se eu me sentir sozinho, vou sair do caminho e a dor vier de noite. A dor vier de noite me assustar, meu pai. Ajuda esse filho. E se eu perder coragem pra seguir viagem? E a fé? A fé que me faltar, eu vou buscar com você, meu pai. Meu pai, olha seu filho. Ei, meu pai, olha seu filho, meu pai. Na Hora do Maluco, você conferindo as melhores de Raulzito, Raul Santos Seixas. Daqui a pouco, a última sequência. Estamos apresentando A Hora do Maluco, o melhor de Raul Seixas, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. E já de volta na última sequência aqui da Hora do Maluco, você acompanhando toda a programação. Para começar, tem uma música super legal para você. Olha aí. Meu sofrimento é fruto do que me ensinaram a ser, sendo obrigado a fazer tudo mesmo sem querer. Sim, quando o passado morreu e você não enterrou, o sofrimento do vazio e da dor, ficam ciúmes, preconceitos, amor. E então é preciso você tentar. Mas é preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Hey, minha cabeça só pensa aquilo que ela aprendeu. Por isso mesmo eu não confio nela, sou mais eu. Sim, pra ser feliz é olhar as coisas como elas são, sem permitir da gente uma falsa conclusão, seguir somente a voz do seu coração. E então é preciso você tentar. Mas é preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. E aquela coisa que eu sempre tanto procurei é o verdadeiro sentido da vida. Abandonar o que aprendi e parar de sofrer. Viver é ser feliz e nada mais. Mas é preciso você tentar. Mas é preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Mas é preciso você tentar. Mas é preciso você tentar. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Talvez alguma coisa muito nova possa lhe acontecer. Vai fundo. A Hora do Maluco, o melhor do Maluco. Olha, beleza. Aqui. Esse show, essa pequena amostra, uma amostra compacta de alguns rocks do tempo dos 50 e dos primórdios. Mas eu vou incluir o meu aqui, que é pedido, é o Rock das Aranhas. Okay. O célebre, vocês sabem. Que existe um dicionário que saiu agora chamado Dicionário da Censura.